Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. O ministro adjunto e dos assuntos parlamentares viu-se obrigado a sair do Isqueté esta tarde debaixo de um coro de protestos. Miguel Relvas preparava-se para discursar na conferência Como vai ser o jornalismo nos próximos 20 anos, quando um grupo de alunos do Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa entraram na sala e entre assobios gritavam está na hora de o governo ir embora, enquanto empunhavam cartazes com palavras de ordem e que pediam a demissão de todo o governo. Miguel Relvas não discursou e abandonou a sala por motivos de segurança. Já ontem, Miguel Relvas havia sido interrompido em Gaia por um grupo de pessoas que cantava a música Grândola Vila Morena. Ao tentar suavizar a situação, o ministro adjunto dos Assuntos Parlamentares não acertou na letra, que é um símbolo da Revolução de 25 de abril de 1974. Durante o debate no Clube dos Pensadores, Miguel Relvas foi questionado, entre outras coisas, sobre o que era preciso fazer para o governo ir embora e sobre o caso da sua própria licenciatura. O ministro da Saúde afirmou esta terça-feira que é possível fazer melhor com menos dinheiro. Paulo Macedo encerrou a segunda conferência TSF-ABVI, onde se falou sobre os custos e benefícios do Sistema Nacional de Saúde e, no final, garantiu que é possível fazer um melhor serviço com menos dinheiro, controlando os custos e garantindo um Serviço Nacional de Saúde público e sustentável. O ministro da Defesa pediu motivação aos militares portugueses. José Pedro Aguiar Branco assistiu hoje a um exercício de jogos de guerra com forças de vários países na base aérea de Monte Real e lembrou que, apesar de pedir motivação aos militares, tem consciência que é difícil encontrar incentivos, já que o exército é uma máquina que gasta muito em funcionamento e pouco em missões operacionais. 7 ilhas do arquipélago dos Açores estão sob aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de 4, segundo anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O aviso foi lançado devido à agitação marítima e à forte ondulação, que poderá atingir os 8 metros. Flores, Corvo, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial estão também em simultâneo em alerta amarelo devido ao vento. Menos 236 milhões de euros é quanto as famílias vão receber devido aos cortes dos benefícios e deduções fiscais. O governo diminuiu em muito os gastos na saúde, educação e imóveis que podem entrar para o IRS dos contribuintes. Com estas reduções, as famílias não só passam a receber menos IRS, como podem mesmo vir a pagar ainda mais ao final do ano. O temporal do mês de janeiro, que causou inundações, destruiu colheitas e deitou abaixo linhas telefónicas, causou um prejuízo avaliado em 30 milhões de euros. O governo já veio anunciar que irá comparticipar os prejuízos até 75% a fundo perdido. Além disso, a juntar às candidaturas ao Programa Europeu de Desenvolvimento Rural, o governo abriu ainda linhas de crédito às quais os agricultores poderão recorrer, declarando os gastos que tiveram desde o dia do temporal. A leitura do acórdão sobre os crimes praticados na Casa de Elvas, referente ao processo Casa Pia, foi adiada para dia 25 de março. A decisão foi tomada pelo coletivo de juízes da 8ª Vara Criminal do Tribunal de Lisboa, presidido pela juíza Ana Pérez. Os motivos do adiamento ainda não foram divulgados. O Futebol Clube do Porto defronta hoje o Málaga para a Liga dos Campeões. O Porto é o único clube português ainda em prova na Champions. A primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões vai jogar-se no Estádio do Dragão e começa às 19h45. Óscar Pistorius vai continuar a ser ouvido no Tribunal de Pretória amanhã. Durante a sessão de hoje, o atleta biamputado das pernas leu uma declaração onde disse que disparou sobre a namorada, Riva Steenkamp, pensando tratar-se de um ladrão. Pistorius está acusado de homicídio premeditado, tendo mesmo sido encontrado na sua casa um taco de cricket com vestígios de sangue. Os juízes ainda não chegaram a acordo sobre se Óscar Pistorius poderá sair sob fiança e aguardar o julgamento em liberdade ou se terá que ficar em prisão preventiva. O Antena Web Informação fica hoje por aqui. Amanhã estou de volta. Conto consigo. Boa noite.